pai, chama na bota, tchau. Deixa dar dois quilos. Braga, me citou um pressão mundial em todo o Brasil, papai. Mas ai que ter esse que eu tenho de brotar no baile daquele jeitão. Pra bater de frente com aquela mina que te me deixou com tesão. E daquele jeito, ela chegou no sapatinho e me empurrou no paredão. E sem noção, eu tava de copão na mão. Ela deu dois golão, baixou pé gostosão. Mas ela foi na frente, mas e botou foi quente. Mas ela é danada, eu chamei de safada. Ela sentou na vara, mas e fez agachada. Tchau! Piranha, vai sentar por favor. Vai me chamar de amor. Vai sentar, sentar, sentar, carinho. Raza vai papá. Vai piranha, vai sentar por favor. Vai me chamar de amor. Vai sentar, sentar, sentar, carinho. Sentar, sentar, tac, tac. Vai sentar, sentar, sentar, carinho. Porque eu tô louco hoje, vai fazer pedido. Raza Leandro Dani, do Rio Tamo Chum. Bete de Manaus. E a galera do Pará, Antônio Filho, Charles Maró e Calino, tamo junto. Mas ai que interesse que eu tenho de brotar no baile daquele jeitão. E pra bater de frente com aquela mina que te me deixou com tesão. E daquele jeito, ela chegou no sapatinho e me empurrou no paredão. E sem noção, eu tava de copão na mão. Ela deu dois golão, baixou foi gostosão. Mas ela foi na frente, mas e voltou foi quente. Mas ela é danada, eu chamei de safada. Ela sentou na vara, mas e fez agachada. Tchau, vai piranha, vai sentar por favor. Neto Tapajó, vai me chamar de amor. Vai sentar, sentar, sentar, carinho. Sentar, sentar, oh, oh, oh, oh, oh. Vai piranha, vai sentar por favor. Vai me chamar de amor. Estamos juntos. Bora, Giovanni Guedes. Bora sozinho. SS.